Tamo junto. Não tinha por que você me ligar. Não tinha razão pra gente se encontrar. Se tudo acabou, tava dando certo. Pra que mexer num coração que tá quente? Pra brincar, para usar. Só tinha você. Aí me beijou e falou de amor. E só sossegou quando me fez sofrer. Eu já tava bem. Na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou e falou de amor. E só sossegou quando me fez sofrer. Estoura o quinto. Qual é? Não tinha por que você me ligar. Não tinha razão pra gente se encontrar. Se tudo acabou, tava dando certo. Pra que mexer num coração que tá quieto? Pra brincar, pra usar. Eu já tava bem. Na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou. Quando me vê sofrer, eu já tava bem. Na minha cabeça só tinha você. Aí me beijou e falou de amor. E só sossegou quando